094, estabilizado no ILS da 1-0. Gente, 1-0-94, avistado, pouso autorizado no 0160 graus, 129. Aparentemente já uma chuva ali a partir no último terço da pista. Último terço da pista, a parte, os dois terços iniciais, pista seca. É, chegou no 094, ele pouso no 0. Eu compro o farol da Barra, seguindo pelo litoral para retorno a Salvador. Sente, Guardião 07, mantenha condições visuais, que antes pesca na Galo 07. Sério, a sua é uma terapia, essa na sua escuta. Patango, Sierra, Bravo, Mike, descendo de 2000 feet, que nem 10 acesso. Sierra Bravo, Mike. Patango, Sierra, Bravo, Mike, descendo em 2000 feet, que nem 10 acesso. Descendo 4000 feet, Sierra Bravo, Mike. Os 28 libere próxima à direita, chame solo em 1219. 219, vai chamar. Azul 4207, informa o helicóptero sobre Duna, mantendo 500 pés, não irá interferir na sua aproximação. Ciente, 4207. Guardia 07, vamos, temos um eco 1 na visera em aproximação para a pistola 0. Tá ciente do tráfego, já ingressou no corredor bom fim. Patango, Vitor Kilo Delta, Sione, identificação, Oi, direto Duna, QNH, 1017, reporte para descida. Direto Duna, reporte para descida, Vitor Kilo Delta. Patango, Sierra Bravo Mike, conforme a feed. Polar pista no zero, vento no 50 graus, 1-12 nós. Informe que no setor de decolagem a chuva está mais intensa, ok? Paciente autorizado, né? Decolando no zero, voo 1-2-3-0. 230, decolou os 32, chama agora o controle 1208. 208, bom dia. Certo. Oi, bom dia, gol 1230, decola na sua escuta. Confirma a aeronave? É o 1230 decolando agora na sua escuta, senhora. 1230, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370 via saída PUCA. 370 PUCA, gol 1230. Ponte Delta, Vitor, Kilo Delta. 3 Kilo Delta, desça para 5.000 pés, que é legal, no 017. 5.000 no 017, Delta. Azul 4207, chame turno no 8, decimal 95. 295, azul 4207. Salvador, bom dia, azul 4207, estabilizado o procedimento. 4207, bom dia, continue a aproximação, informe visual com a cabeceira, uma chuva leve sobre o aeródromo, ela deslocando do setor sul para o setor norte, vento 150 graus, 14 nós, informe visual com a cabeceira, estima o teto aí na final em torno de 1.600 pés, confirmando azul 4207. Já está visual, senhor, com a pista, o 4207. Pouso autorizado. 140 graus, uma dúzia nós, chuva leve. Repouso, 4207. 5030. Uno 230, tá autorizado, Jamo. Já sou Jamo, obrigado. O ponto de espera Lima Kilo Zulu. Badião 07, chame turno no 8, decimal 95. 1-8-9-5, chamará, obrigado, até a próxima. Torre Salvador, é o Guardião 07. Guardião 07, Salvador. Está passando pela LED Pituaçu no momento, mantendo 500 pés, a intenção é pouso na pista 1-7. Presente então, direto para a final, pista 1-7, reporte girando base, o vento 1-5-0 graus, 1-0-9, Guardião 07. Beleza, autorizado, libra o litoral, direto para a final da 1-7, formará girando base, o Guardião 07. Firmão. 1739, desça para nível de voo 1-0-0, Senegal na 017, nível 100. 1739? 1739, desça e mantém nível de voo 1-0-0, Senegal na 017. 1-0-0-17, voo 739. TAM 3198, desça para nível de voo 1-1-0, Senegal na 017. Reduz a velocidade para 250 nós. A por Salvador, Serra Bravo mais. Prossiga para passando Serra Bravo mais. A intenção é landing 1A17. Apostle after bump. Cancel flight plan and fly direct. Papatango, Serra Bravo mais. Serra Bravo mais. Eu posso change o refate. Please, again, já tá bem. Primeira nave? Salvador, tá 4777, 10 descidas. 4777, desce e mantém nível de voo 130. Senegal na 017. 317 no 30. Abatango, Serra Bravo Mike, report on the visual condition to change the road is fine. Serra Bravo Mike. 19. Acho que o uniforme desse mantém a 4 mil para a esquina, H1 no 017. Na base para a pista 17, Guardião 07. Guardião 07, autorizado, pouso, pista 17, vento 150 graus, 109, informe solo controlado, Guardião 07. 7, reportará solo controlado. Informador, boa tarde, Genemia, bom dia ainda, Genemia 140, pronto de espera da 10, está pronto para deploy. Bom dia, inicialmente mantém um ponto de espera, Genemia 140. Mantém um ponto de espera. Passando o Sierra Bravo Mike, go ahead. How is it after bump? Confirm you want to change your flight plan rule after bump position, confirm. Change, voo 1739, restrita uma centena, reduzindo para 230 nós. Sir, bom position, call me for change of flight plan route, Papa Tango, Sierra Bravo Mike, descend and maintain 4,000 feet, just intercepting 1017. Descend, 4,000 feet, 1017, Sierra Bravo. Cinco, 4777. Afirmativo, 4777 da TAM, desse mantém nível de voo 090. 090. 1739, desse mantém nível de voo 090. 090739. Go with the field. Frequência livre, pátio do BR, Guardião 07. Preparar de embarque de passageiro no Tati 4, para um Tati para o Gré. Sente, sou sente. Aquilo Zulu, na escuta da torre ainda? Até o Lima, aquilo Zulu, na torre, Salvador? Está para nível de voo no 00 e reduz a velocidade para 230 nós. Salvador, confirme, como recebe? Zulu recebendo a torre, Salvador, confirme. Tome o controle em 1208, Lima Kilo Zulu. Torre, Lima Kilo Zulu. Tango, Lima Kilo Zulu, torre transmitida às cegas. Chame o controle agora, 1208, 1208, Lima Kilo Zulu. Salvador, bom dia, TAM 3740, informação, Mike. TAM 3740, desça para nível de voo 1110. Para o nível 110, TAM 3740. Tá passando o Vitor Kilo Delta, chame final, Salvador, 1119, décima 8. 1198, Delta. TAM 4777, desça e mantém nível de voo 060. 060, TAM 4777. Luna 739, desça para nível de voo 050. 050, 739. Lima Kilo Zulu, Torre Salvador. Prossiga. Então 4777, reduz a velocidade para 220 mais. Reduzindo 220 para 4777. Lima Kilo Zulu. O meu 40 agradeço, ele já conseguiu contato com o controle Ele já conseguiu contato com o controle, porém eu não estou entendendo a chamada dele, entendeu? Ah, tudo bem, desculpa. Eu agradeço a tentativa. Tem problema alinhado e mantendo posição pronto para decolagem, 61 no passado. Gente, o controle pediu só mais um minuto e após a decolagem, que só mantenha reta até 4 mil pés e depois se poderá voar direto à posição Jambo, o 6140. Apenas aguarde para iniciar. Aguardando para iniciar. Após a decolagem, mantenha a proa até 4 mil pés e então curva esquerda na frente de Jambo, 6140. Reto. 1648, bom dia, mantenha o ponto de espera. IFR, flight cancel at 43, descend to 1,500 feet, your altimeter is at 1017. Stand on 5,000 feet. 1,500. Não, número 4. Lima, quilo do Lom. Ah, 3198, essa é do TAC Lima nesse nível, é, os vetores estão sofrendo. 7. Decolagem autorizada, pista no 0170 grau 08 nós. Iniciando decolagem, Oceaner 6140, pista 10. Mike, could you expedite to runway 17? Departamento Batango Sierra Bravo Mike, 150 knots. Roger, could you increase in 20 knots? Mantenha 150 knots, Sierra Bravo Mike. Batango Sierra Bravo Mike, call tower 118.95. 118.95, Sierra Bravo Mike. Salvador, boa tarde, gol 739, cruza 80 para 4000. 1739, mantenha 4000 pés, hoje estou altímetro no 017. 4000 com 1017, gol 1739. Cadê o controle? Controle, o Papatango Lima Quilo Zulu. Lima Quilo Zulu, o controle ele recebe. Ciente do tráfego aproximando para a pista 17, reporte na curta final. A chuva leve. Na aproximação final, sobre a pista já sem chuva, pista molhada, recorte visual com a cabeceira 17, 170 graus, com 089. Chamada visual para 17, Serra Bravo Mike. 361, passa 0, decolou na sua escuta. Controle Salvador, bom dia, Oceaner 6140. Oceaner 6140, contato radar na decolagem, suba. Está nível de voo 350, via saída Pulca. Subindo para o 350 na saída Pulca, pode por isso manter pro até 4000, confirma, pode curvar esquerda para Jamo. Luiz Jamo 6140. Autorizado para Luiz Jamo 6140, obrigado. 4777, sob vetoração para sequenciamento, curva à direita até a proa 220. Proa 220, limite desta proa, radial 2. 80 do VOR Salvador. Para as comunicações, recepciona 280, voa Duna e complete a DS X-Ray. Ciente, mantendo a proa 220, descendo para 6000, radial 280, completa Duna e intercepta o X-Ray. Então, 4777. Seja mais correto. Quilo Zulu está na escuta? Voo 1739 para interceptar o curso localizador, curva à direita até a proa 050, nesta proa está autorizado o sinal do IADS X-Ray para a pista 10, reposte no curso localizador. Direita 050, está autorizado, chama estabilizado, voo 739. Voo 1739, desse mantém a 3000 pés. 3739. Vitor Kilo Delta, prossiga na descida pelo Light Load, confirme está estabilizado o localizador. Relativo, senhor. Vitor Kilo Delta, chame torre 118, 95, bom pouso. Bom dia, senhor, bom trabalho. Tá, 4777, desse mantenha 4000 pés, ajuste no 017. 4017, 4777. Rodou? Final de 9 milhas, se para 17 é o número 1. É o número 2, o número 1 está a 3 milhas aproximadamente daquela cabeceira. O tráfego se aproximando para pouso naquela cabeceira, um Bravo Eco 20. O senhor já modificou as regras ou ainda vai reportar para modificação? Não, da presente modifica para o número 2. Quente, então modificado aos 47, curvando à esquerda, aguarde para girar base pistão no 7. Vento 1,70 graus, com 0,8 nós. Sem chuva sobre o aeródromo, porém a pista permanece molhada. Quilo Delta, 7. Visual para o 7, o Serra Bravo Mike. Uso autorizado no 7, vento 1,80 graus, 08 nós. Serra Bravo Mike. Uso autorizado, Serra Bravo Mike. TAM 3198, reduza a velocidade para 200 nós, 200 nós, tem condições? Agora sim, reforça 3198. 3198, chame final Salvador 119.8. Vou... Zero, número 4 na aproximação. O tráfego que vai seguir está na sua posição de 12 horas, 20 milhas com o posto, cruzando 4.700 pés Airbus 320 da companhia. 050, está reduzindo a 3198. Ah, o TAM 3198 informa o novo limite para esta proa, será o cruzamento da radial 300 do VOR Salvador. Para as comunicações, cruzando a 300, reassume Duna e complete LS X-Ray. Cotejo. 300 Salvador, Duna completa, TAM 3198. Cotejamento correto, desça agora e mantenha 4 mil pés, TAM 3198. 4 mil, TAM 3198. 60, limite radial 280 do VOR de Salvador. É, confirmando então pro ANOTE, é, limitado pela 280 de Salvador? Afirmativo. Ok, eu sou 3740. Resolvo 1739. Vamos 739, prossiga na descida. Chame 2 Salvador, 118, 195. 1895, boa. Na 3198, informa o tráfego, posição de 11 horas, 4 milhas e meia, mesmo rumo, mantendo 4 mil pés. Curve agora à direita até a proa 100. Direita proa 100, TAM 3198. Direita 100, TAM 3198. Tráfego continua em aproximação, aguarde autorização de pouso, pista no 0, vento 180 graus, 07 nós. Pista levemente molhada, sem chuva sobre o aeródromo, reporte visual com a cabeceira, gol 1739. Vai aguardando, tá visual, gol 739. 777. Então 3198, desse que mantenha 4 mil pés, reduz a velocidade de cada para 1809. 4 mil, já estou mantendo 180 nós, tá 3198. Gente, o tráfego da companhia que vai seguir está agora a posição 12 horas, 7 milhas e meia, curva na esquerda para interceptar. Paciente, está autorizado a interceptar o TAM 3198? 3198 está autorizado a interceptar o localizador, reporte estabilizado. Caracado, TAM 3198. 4777, reassuma a navegação na proa de Duna, desde que mantenha 2.000 pés, autorizado final do ILS X-Ray para a pista 1.0. Mando Duna, descendo para 2.000, vai informar estabilizado, 4777. Duna 739, chame torre, 11895. Gosta, Golf Uniforme? Duna. Assume na prova de Duna, vamos que informe. 45, alterno no 2.85. 2545, secundária 1285. TAM 3. Está na posição de 2 horas, 5 milhas, passando 4.500 pés, Airbus 321 no Datan. Entendi, irmão, mantendo 4.000 então, vamos que informe. Todos nós vai seguir um cara com essa posição de 1 hora, 15 milhas. Ok, reduzindo então, TAM 3740. TAM 3740, informa que irá ultrapassar o curso do localizador, limite será radial 300 do VR de Salvador. Ok, então alimentado agora pela 300 de Salvador, TAM 3740. Uniforme, velocidade indicada. Atento e aguarde instruções para início. Gente, um avião no 4-0, reporte passando posição Duna. Porta Duna, aguardando a descida, vamos de fora. Estabilizou, TAM 4777. 4777, reduz a velocidade de aproximação, tráfego que o precede está 5 milhas e meia, cono 50 nós de ground speed, complete a aproximação, chame torre 118.95, com voo. 1895, reduzindo, bom trabalho, bom dia. A 3198, autorizado a descida pelo glide, ok? É, está interceptado, está 3198. Torre, TAM 4777, número 2, no ILS X-Ray, bom dia. Bom dia, continue a aproximação, vento 1180 graus, 10 nós, pista levemente molhada. Aguarde autorização de pouso, TAM 4777. 77, aguardando. 3740 vai reduzir para mínima, para evitar isso passar muito na vetoração, ok? Tem, 3740, desça e mantenha nível de voz 50. Pro 50, a mínima 1859. 19 para cruzamento do pátio. Oscar Gosto Uniforme, desse mantenha 3 mil pés. Autoridade 3 mil pés, Gosto Uniforme. Direita 060, 3740. São 3198, fui ELS. Afirmo, estabilizado. Pegue tráfego da companhia, 12 horas e meia dúzia de milhas, com 1459 de ground speed, complete ELS X-Ray, chame torre, 198, 1095, bom dia. 1095, bom dia. Oscar Golf Uniforme, desse mantenha 2 mil pés, ajuste de altímetro no 0 no 7, autorizado ILS X-Ray para pista no 0, reporte no curso do localizador. Roger, é autorizado 2000, 1-0 no 7 no altímetro, autorizado ILS. Vai reportar o Golf Uniforme. Seguindo o tráfego à frente na Lima, chame solo em 1219, Charlie Hotel. Limitado pela 300? Afirmativa. Ok. 219. Fox Norte 219, bom, 739. Duna? Afirmativa. Duna, desça para 4 mil pés. Direto Duna, 4 mil pés, 3740. Fox Golf Uniforme, desça 2 mil pés. 2 mil, Golf Uniforme. 30 de grau de sítio. 30 para 3740. A minha solicitação 3740. Ah, a cancerita falou Duna, daí eu solicitei o localizador. Ah, tá autorizado 3740. Tá autorizado, lista para 2 mil pés, reporte estabilizado. Afirmativo, reportará estável, outra 3740. Força 3740 vai reduzir para mínima aqui para espaçar com o tráfego à frente, ok? Trado 3740. Quatro 777, solo aos 56, liberando a direita na interseção Eco. Chama solo 1219. 219. Vai Salvador, 3198, estabilizado no zero. 2198, ciente, pista 10 livre, 180 graus, 89, pista levemente molhada, pouso autorizado, TAN 3198. Pouso, pista 10, TAN 3198. Uniforme está estabilizado? Estabilizando o momento agora. Chame Torre Salvador, 118-95, bom povo. Obrigado, amigo, bom dia. Tudo para você, Oscar Golf Uniforme? Oscar Golf Uniforme, bom dia. É, o número 2 para pouso, pistão 0, vento 170 graus, 109. Continue a aproximação, tráfego precede já na curta final da 10. Informarei pista livre, Oscar Golf Uniforme. Chegamos a presente, solicita a modificação. Embaixo à direita da 107. Ok. É possível a modificação, porém ficará sujeito à espera na final da pista no 7 devido ao tráfego na sequência para evitar pouso simultâneo. Informe no ponto ideal para a modificação das regras. Então vamos ver a aproximação para 10, ok? Ciente. 2198, solo 58, reporte confirmando, autorizado, TAC via Foxtrot, primeira direita, chame solo 1219. Fox 219, tá, 3198. Corre Salvador, muito bom dia, essa 3740, transfere a 3 milhas de luna. Bom dia, TRAN 3740, continue a aproximação, vento 1,70 graus, meia dúzia, pista levemente molhada, sem chuva sobre o aeródromo, o tráfego precede está aproximadamente 2 milhas da cabeceira. Informarei pista livre, TRAN 3740. Afirmativo reduzido, tem livre LS aguardando autorização de pouso 3740. Autorizado o pouso do Golfo de Forma. Autorizado, pista no 0,80 graus com meia dúzia nós, levemente molhada, pouso autorizado, Golfo Uniforme. Autorizado, pouso, Golfo Uniforme, 0. Agência em condições visuais, que negar no 0,97, aponte para descida. Já no Delta, licença em voo. Eco Zulu November, informa no tráfego conhecido a informar, pista com referências para 1.500 pés, que negar permanece no 0,97. No 0,97, descendo para 1.500 pés, não é? Passando Lima aqui o Zulu, como recebe o controle? Papatango Lima aqui o Zulu. Uniforme Solo 02, necessita passar pelo passo 3? Cliente, livrando a direita, chame Solo em 1219, Oscar Golf Uniforme. Papatango Lima, Kilo do Luna, escuta o controle de Salvador. Da 3740, vento 180 graus, 07 nós, pouso autorizado, pista no 0, 3740. Livre pouso no 90, 3740. Pro Lima, que o Zulu, você está em contato com o controle? Afirmo, Lima, que o Zulu, na escuta do Air Zulu 90. Aquilo do Lu, na escuta do F do 90. Papatango Lima, Kilo Zulu. Papatango Lima, Kilo Zulu, confirma como está recebendo o controle. 5/5, Lima, Kilo Zulu. Gente, Papatango Lima, Kilo Zulu, foi chamado, foi feita 5 chamadas da sua aeronave, você não respondeu? Uma falha de comunicação aqui na nossa aeronave, mas já resolvi isso também, Lima, Kilo Zulu, tudo bem. Lima, Kilo Zulu, confirma o seu trabalho de manutenção? Salvador, senhor. Gente, preciso que após Aracaju, o senhor retorne para Salvador para checar o rádio. É, Lima Kilo Zulu, está 4 milhas para terminar o Aracaju, o serviço radar encerrado, mantenha o nível de voo 090 e chame controle Aracaju frequência no 20.3. 203, mantenha o 090, Lima Kilo Zulu vai chamar Aracaju. Papatango, eu sou November, desça para o meu pé, está autorizado direto, CEASA. O meu pé, direto, CEASA, November. Azul 2770, autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Alinhe e mantenha no zero 2770. Confirmando, 3740, solo 06, liberando a na Eco, chame solo em 1219. 219 Eco, 3740. Salvador, 1, 2, 5, 0, informação 90, é bom, o que é? 1950, autorizada chegada, voo médio 1, desça para nível de voo 100, que é negar no 06. 16, voo médio 1, 10, é possível voar na praia de Duna? 1250, mantém a chegada, tráfego do precede, transporte de enfermo. O 2770 decolado ao 08. Chame controle em 1208, bom dia. Chame controle em 1208, boa. Controle Salvador, azul 2770 na Coral, passa 1 e 100. Azul 2770, contato radar na decolagem, suba para nível de 160, via saída coral no Bravo. 160, via coral no Bravo, 2770. 19250, desça para nível de voo 050, reduza a velocidade para 250 nós. Gente, reduza até 250 nós, descendo para o 090, voo no 250. Salvador, bom dia, Azul 4082. Azul 4082, desça via chegada Boa Média para nível de voo 060, que legal no 016. Desce via Boa Média 1, 060. Azul 2770, vou direto coral. Direto coral, 2770. Salvador, um bom dia, Chané 6200, quem tirar informação aqui, descendo até 190. Chané 6200, desça para nível de voo 120, que é legal no 096. 120, Chané 6200. Patango Eco Zulu 9 é metade, pro dono de rios? Afirmativo, senhorita. Só mais uma comida. Gente, aposta na produciada. Ok. Azul 4082, reduz a velocidade para 250 nós. É o número 3, aproximação. O número 1 é transporte de enfermo. Reporte para o táxi Serra Golf Oscar. Segundo 250, reduz a velocidade para 220 nós. É, reduzindo 229, voo no 250, desce até 090? Voo no 250, desce até 4 mil pés. Até 4 mil pés, 010, 190, 082, reduz a velocidade para 230 nós. azul 2710 no ponto de espera. 710 autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento 1 no 70 graus, 08 nós. Ali decola no zero, azul 27 no zero. Serra Golf Oscar, inicia o táxi, reporte no ponto de espera da 17, Serra Golf Oscar. Salvador, bom dia, estão três no avião, no ponto de espera da 10, bom. 7, estão três no avião, não mantém o ponto de espera. Mantém. Uno 250, vetoração do sequenciamento, curva esquerda para 025, limite ao localizador. Esquerda para 025, limitado ao localizador, 250. Chané 6200, desce e mantém nível de voo 070. 070, 6200. 1 autorizado a alinhar e manter a cabeceira 10. Ali mantém a cabeceira 10, estão fazendo avião. Azul 4082, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para 015, limite ao localizador. Esquerda 015, localizador é o limite, está para 082. Azul 2710, decolou, zona 7, chama agora o controle, frequência 1208. 20, décimo 8, azul, 2710, bom dia. Bom dia. Reporte na curta final, 180 graus, 8 nós, Eco Zulu Nova Alba. Ainda vai reportar na curtíssima. Azul 4082, desça para nível de voo 050. 6200, reduz a velocidade para 2209. 2209, 6200. 1191, decolagem autorizada, pista no 0, 170 graus, 089. Toda a decolagem está presa no avião. Uno 250 para o localizador direita, para o 055, reporte estabilizado. Desça para 2 MOPES, autorizado final do procedimento TLS X-Ray. Para o 055, reporte estabilizado, desce até 2000, Uno 250. Mantenha o ponto de espera, tenha uma aeronave com transporte de firme para pouso na pista 17, com prioridade para pouso. Aguarde o Serra Golf Oscar. 4082, reduz a velocidade para 2109. Já está 2109, 4082. 4191, decolou Zona 9, chame controle Salvador em 1208. Obrigado, bom dia, Santa aí, Zona 1. Fala, bom dia. Salvador, bom dia, Santa 3191, marcando 1300. T3191, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340 via saída São Bruno. 340 via São Bruno, tá 3191, quando possível, posição Leda. 3191, voo Leda. 08 nós, gol 194. Gente, ali decola no 0, gol 094. T082, desce e mantenha 4 mil pés. 4 mil pés autorizando, 4 mil. Já visual com a cabeceira 17? Tá mesmo. 170 graus, 079, pouso autorizado. Cabeceira 17, Eco Zulu Novamba. Novembro, atualizado o pouso. Eu 70, pode prosseguir, eu chamei 620. 6200, deixe-me manter nível de voo 050. 050, chamei 620. Azul 4082, para o localizador, curva direita para o 070, desça para 2 mil pés, autorizado final. Está estabilizado. 0702000, autorizado, reporte estabilizado, azul 4082. Zulu Novembro, após o pouso, parte 5, conferem? Afirmo, senhor. No 250, chame em torno, no 8, decimal 95. 8, decimal 95, 250. Puro 250, bom dia. Ciente, continue a aproximação, pista no 0, 170 graus com 089, informarei pista livre. Ciente, bom no 250. 1094, decolou aos 22. Chama agora o controle em 1208, bom dia. 208, boa. Gol no 094. Romeu Serra Gulf Oscar autorizado a alinhar e manter a cabeceira 17. Salvador, gol no 094. 094, contato radar, suba para nível de voo 370 via saída Momo. 370 via saída Momo, gol no 094. Chame 200, desce e mantenha 3 mil pés. 3 mil pés, chame 200, quantidade de aposentar e manter a proa por mais 10 milhas para evitar uma formação? Divide 20-6200, reporte na proa de Duna. Posará o mando Duna, chame 6200. Azul 4082, chama em torno, no 8 decimal 95. 1895-4082. Esse seu táxi reporte na interseção Papá. Lima, Papa Kilo. Semana na base da Pantarena, Papá. Obrigado. Romeu Serra Golf Oscar, reporte pronto para decolagem. Mantenha a posição e aguarde instruções. Temos aeronave na curta final, dando zero para pouso, ingressando agora na curta final. Para ingresso, Lima para Paquilo. Paquilo mantém a interseção, temos aeronave na cabeceira 1-7. A menos que o senhor queira prosseguir para 1-0. Gente, mantém a posição e aguarde. Salvador, bom dia, Azul 4082, Duna. 4082, ciente do tráfego, continue a aproximação, reporte marcador externo, vento 180 graus, 089. Reporte externo. São 160, Chamilhéus 26, desculpe, 120, Uno. Afirmativa, Azul 2770, 120, decimal 1. 120, Uno. Chamaremos, uma boa. Chamador, 9962, da Novembra. 9962, desça via, chegada São Uno para nível de voo 050, que é legal no 06. Desce via, chegada para o 050, com 1096, 9962. Uma espera sobre aquele setor, Serra Golf Oscar.